Irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos em Cristo Jesus. Nós vamos continuar nossa leitura bíblica como forma de devoção e vamos trabalhar com o texto de Esdras no capítulo 3. Esdras, capítulo 3. E a partir de amanhã, preste atenção. A partir de amanhã, a pastora Margarete vai trabalhar com o texto da primeira carta de Pedro e da segunda carta de Pedro. E ela só interromperá e eu só volto a trabalhar com Esdras depois de concluído esse trabalho. Ou, então, por alguma impossibilidade que ela tenha, e aí eu volto a trabalhar com os capítulos. Mas fique tranquilo, porque a missionária Vivian Lopes vai colocando tudo no blog. E nós vamos, ao mesmo tempo, trabalhar três livros. Esdras, hoje capítulo 3. Depois a pastora vai entrar com primeira e segunda epístolas de Pedro e nós continuamos com Esdras até capítulo 10. Ou será tudo no final de Pedro, ou em alguma impossibilidade dela, aí eu trabalho com o texto de Esdras. Mas olha que maravilha. Nós temos poucos livros que ainda não foram ministrados e agora vamos ministrar três livros. Um do Antigo Testamento, Esdras, e dois do Novo Testamento, Primeira e Segunda Pedro. Que o Senhor nos abençoe nessa tarefa. No dia de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito lindo, que é sobre o altar do templo que foi soerguido ou que foi levantado, restaurado. O altar do Senhor, do templo do Senhor, nesse período ainda, exclusivamente em Israel, de acordo com o plano que Deus tem, que começou com Abraão, e se estendeu para o povo de Israel, para que depois fosse estendido para todos os outros povos. Na verdade, isso já era o projeto de Deus, que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, Deus levantou Abraão. De Abraão, você já vê os descendentes de Ismael, que vão dar origem a vários povos que estão ali próximos de Israel, outras nações ismaelitas, e nesse plano, mais especificamente, nós estamos falando do templo de Israel, os israelitas. Então, a vontade do Senhor é que toda a família da terra seja abençoada. Ele começou esse projeto com Abraão, estendeu para Israel, depois estendeu para os gentios, mas enquanto isso já ia operando no coração das pessoas e se manifestando aos outros povos também, de tal maneira eles tivessem uma experiência com o Senhor. E nós sabemos que Deus tem um projeto com todo o povo, toda a raça, toda a língua, toda a nação. Sabemos que Ele tem um projeto para cada família da terra, para o indivíduo, para a criação. A criação foi contemplada desde a criação, desde o primeiro início, né? No Jardim do Éden, Depois, na Arca de Noé, você vê os animais sendo salvos. Então, todos são contemplados. Todos são contemplados. E ainda hoje, essa inclusão, essa contemplação de Deus pode ser vista na natureza, pode ser vista através da Bíblia Sagrada, da razão, da experiência, da tradição e da criação. Que Deus nos abençoe, então, nessa tarefa. Eu começo com o texto que o pastor Paulo nos mandou para a abertura dessa devocional. Só para lembrar, pastor Paulo Bueno de Camargo, que mora hoje na cidade de Londrina. E ele manda um texto de A.C. Barro, que diz: Minha alma glorifica ao Senhor. Diz assim o texto: Ao visitar Isabel, Maria irrompe em louvor. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas, capítulo 1, 46 e 47. Esse cântico, conhecido como Magnificat, ecoa até hoje como um hino de fé, justiça e gratidão. Ou seja, Maria reconhece sua pequenez, mas também a grandeza do Deus que exalta os humildes e derruba os poderosos. Seu louvor não é apenas pessoal, proclama ação contínua de Deus na história, como eu vinha dizendo, que alimenta os famintos, estende a misericórdia de geração em geração. É interessante notar como Maria conhece o contexto de pobreza que o seu povo vivia. Esse cântico nos lembra que adorar em enxergar além do momento presente. Louvar a Deus é reconhecer tanto as vitórias pessoais quanto a sua obra redentora no mundo. Como Maria, também somos chamados a ser instrumentos vivos de esperança e louvor. Para a nossa reflexão, fica o seguinte: que o meu louvor não seja apenas reação a bênçãos pessoais, mas expressão de confiança no agir contínuo de Deus. Louvado seja Deus pela vida de Maria, pelo seu cântico, pelo Magnificat e por tudo que Deus encontrou na vida dela como escolhida para gestar o seu filho concebido por obra do Espírito Santo, e ele que tinha dupla natureza, ele era filho do Deus vivo, porque foi concebido por obra do Espírito Santo, e filho do homem, na medida que foi concebido por uma mulher humana, que é Maria. Louvado seja o Senhor. Vamos para Esdras, capítulo 3, que diz assim: Quando chegou o sétimo mês, os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades. O povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Que maravilha! quando o povo está buscando o Senhor e quando nós somos como um só, uma unidade. Em meio à diversidade, nós somos uma unanimidade para louvar e glorificar ao Senhor. Um detalhe mais histórico, em setembro de 537 a.C., primeiro ano do regresso do povo de Deus à Terra Prometida, 537. A unidade do povo era como se todas as pessoas fossem um só homem, um só ser humano. Um só homem, literalmente em hebraico. Um estado de espírito que só foi possível depois de o povo separar-se da Babilônia e dos judeus que preferiram ficar junto aos babilônios. Zorobabel foi um dos antepassados de Jesus e descendente da linhagem real de Davi, Mateus 1, versículos 11 e 12. Agora se reiniciam os sacrifícios, os cultos de louvor e adoração a Yahvé em Jerusalém, conforme prescritos na Torá. Lembrando, Torá, lei de Moisés, né? Basicamente, está lá nos cinco livros da Bíblia iniciais, chamado de Pentateuco. E como eu já disse em outras vezes, depois que a palavra foi sendo ministrada com outros livros, nós também falamos Torá, não só para os cinco primeiros livros, mas para toda a Escritura Sagrada. Então, aquilo que foi prescrito na lei do Senhor, primeiro foi escrito na lei de Moisés, a Torá, mas depois, com outros livros que foram canonizados, hoje a lei, que era a lei de Moisés, lei do Senhor para o povo de Israel no deserto, passou a ser a lei do Senhor para as nossas vidas. O sacrifício, como centro do culto, não foi protelado até a conclusão do templo. Amém. Versículo 2 agora. Então, Jesua, ou Jesuá, filho de Josadac, com seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar do Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocaustos sobre ele, de acordo com o que está expresso na Torá, a lei de Moisés, homem de Deus. Irmãos, irmãs, lembrem. Aquilo que era feito no passado não mais precisa ser feito a partir de Jesus. Obedecer a palavra, sim. Mas o ritual de sacrifício de animais, por exemplo, sobre o altar, não é mais necessário, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. E Jesus, Cordeiro de Deus, fez o sacrifício único e necessário. Por isso, agora nós não precisamos sacrificar animais e nem ter uma vida teológica sacrificial. Tudo que fazemos para Deus é por amor. Amor a Deus, amor à palavra do Senhor, amor que motiva o louvor, amor que motiva a adoração, amor que motivou o Magnificat de Maria. Não é mais necessário fazer aquilo que foi feito no deserto, porque Jesus já cumpriu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro imolado. Então nós não precisamos mais imolar animal algum, e tudo que oferecemos, inclusive ofertas, inclusive dízimo, não pode ser motivado por nenhum aspecto sacrificial. Tem que ser motivado como uma dádiva voluntária. Você ajuda as pessoas voluntariamente. Você oferece ao Senhor seu coração voluntariamente. Você ajuda as pessoas voluntariamente. E todos nós cristãos devemos ter uma unanimidade, como se fôssemos um só ser humano. De fato, há entre nós uma unidade em meio à diversidade de dons e ministérios. Me lembro com carinho novamente do Bispo Nelson, que muito me ensinou sobre unidade na diversidade, o Bispo Adriel, que muito me ensinou, eu mencionei ontem, sobre questão de ordem, no capítulo 2, questão de ordem está sempre em ordem. E é assim que nós devemos viver, oferecendo a nossa vida de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram o altar sobre sua base e nele ofereceram holocaustos, como eu disse agora, os sacrifícios totalmente queimados a Yahvé, o Senhor, pela manhã e também ao pôr do sol. Que nós louvemos ao Senhor pela manhã, pela tarde, pela noite, sempre agradecendo a Deus porque estamos vivos, mas voluntariamente e de modo não sacrificial, mas de modo no modo de louvor e adoração, voluntariamente. Versículo 4. Depois celebraram a festa Sukkot, isto é, a festa dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito, e ofereceram holocaustos diários, de acordo com o número determinado para cada dia. Que nós também louvemos ao Senhor diariamente. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova, os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas por Yahvé, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias. Ah, Senhor, faz com que diariamente nós ofertemos ao Senhor nossa vida para abençoar outras vidas voluntariamente. A partir do primeiro dia do sétimo mês, deram início ao oferecimento de holocaustos a Yahvé, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor. A partir do versículo 7, irmãos, nós vemos o início da obra de reconstrução. O livro de Esdras fala de reconstrução, restauração, reforma. E é isso que nós precisamos sempre na nossa vida. Reformar e continuar reformando, restaurar, reerguer, reconstruir. Deram, portanto, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem pelo mar madeira de cedro do Líbano para a cidade de Jope. Tudo conforme a expressa autorização de Ciro, rei da Pérsia. Precisamos sempre está debaixo da autoridade. Não percamos isso de vista. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem à casa de Deus, em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a obra da construção do novo templo. Pastor, você me pergunta, por que levitas de 25 anos para cima? Eu explico a você. Embora já tenha sido tratado isso, está lá no blog. Porque o levita, de 25 anos a 30 anos, ele era um aprendiz. Repito, o levita de 25 anos era um aprendiz, até completar 30 anos. Quando ele completava 30 anos, ele iniciava efetivamente o exercício do seu ministério de levita. E aí trabalhava de 30 aos 50 anos. E passava a ser considerado levita na cidade onde ia morar, mas já não trabalhava no tabernáculo. Então vamos entender? De 25 a 30, preparação, aprendizado. De 30 a 50, o exercício de levita no tabernáculo. E de 50 para diante, um levita, agora, que era consultado nas cidades, mas que não estava em exercício. Então, não trabalhava mais no tabernáculo, nem, no caso aqui, no templo. Versículo 9. Jesuá, seus filhos e seus irmãos, com Cadmiel e seus filhos descendentes de Rodavias, isto é, Judá, e os filhos de Edade, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se como um só ser humano para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo de Deus. Fica a minha oração e o meu desejo de que o corpo de Cristo seja como um só, todos trabalhando em unidade, mesmo que os ministérios sejam diferentes. Nós temos que ser como um só integralmente, um ser humano, uma só família, uma só igreja, uma só denominação, uma só sociedade. Esse deve ser sempre um lema para nós, que nós nos apresentemos a Deus como um só ser humano. Versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados, e ao som de trombetas, e os levitas, filho de Asaf, como símbolos para louvarem a Yahvé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando, adorando, rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Yahvé. Irmãos, quando nós olhamos as denominações e nós vemos os líderes, pastores, pastoras, bispos, e assim por diante, e nós vemos os paramentos, as vestimentas específicas, elas também estão em ordem na Bíblia Sagrada. E você não deve estranhar, porque cada denominação vai usar um paramento diferente, às vezes com um símbolo da cruz, às vezes com o símbolo da Páscoa, da ressurreição, ou seja, paramentos de várias maneiras. E não há nisso mal nenhum. Também não há mal se a igreja adota uma outra forma de ser e os líderes não estão paramentados. Isso não faz deles menos importantes, nem os faz desrespeitosos para com o Senhor. A liberdade, unidade e liberdade entre nós, tá bem? Sempre respeitando a autoridade, mas entendendo que essa ideia de paramentar, de vestir uma roupa específica, é antiga, né? E nós podemos seguir cada igreja de uma maneira. Entendam também que havia instrumentos musicais e eles adoravam ao Senhor e diziam: Ele é bom e a sua misericórdia é sobre Israel. Nós damos graças e cantamos e louvamos e bradamos de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa dele em nossos corações. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo e ele quer erguer um altar no seu coração, na parte mais interior, mais profunda do seu espírito, porque é ali que você vai bradar, louvar, quando no seu espírito você ergue de fato os alicerces da morada do Senhor, da morada do Espírito Santo. Que nós mantenhamos essa atitude de cantar hinos, salmos, hinos, cânticos espirituais, que o Senhor nos mova nessa direção. Agora, não podemos ficar, eu vou bater de novo nessa tecla, só crescendo em número. Porque quando crescemos somente em número e não em qualidade de cristianismo, aí nós estamos fazendo da boca para fora, estamos fazendo só exteriormente. Agora, erguer um altar de louvor ao Senhor diz respeito, erguer os alicerces da casa de Yahvé, do templo do Espírito Santo, que é a nossa interioridade, diz respeito a um relacionamento profundo com Deus. E coerência com a palavra. Relacionamento profundo pode ser, às vezes, mal compreendido. Então, eu quero esclarecer. Erguer os alicerces da casa do Senhor em nosso ser, em nosso interior, diz respeito também e fundamentalmente ao primeiro ponto do quadrilátero do conhecimento de Deus, que é, primeiro, conhecer a palavra, segundo, obedecer a palavra, e depois, claro, aprender com a razão e ter a experiência com Deus e que seja uma experiência comprovada e que seja uma experiência alicerçada na palavra, seja uma experiência de acordo com as orientações da palavra e respeitando a tradição da palavra do Senhor e adorando por tudo que ele faz, pela vida e pela criação. Hoje conversava com um irmão, mando um abraço para ele, não sei se vai ouvir, mas o irmão, nós celebrávamos na porta da casa dele, nós celebrávamos. Enquanto estamos vivos, Deus nos deu uma missão. E então, isso deve ser uma verdade para nós, o irmão Claudemir. Não importa qual denominação cada um pertence, o que importa é que todos nós lancemos em nosso interior, com conhecimento e obediência à palavra do Senhor, que nós ergamos alicerces na casa do Senhor. Contudo, versículo 12. Muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias já idosos que haviam estado no templo antigo choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Porque é isso que acontece. Quando nós temos uma experiência profunda com o Senhor, nós temos que chorar. Muitas vezes, pelo estado em que as coisas estão. Às vezes não é um choro com lágrimas, mas é uma ponderação, é um sentimento de tristeza. Olha só, o que deveria ser essa vida como um templo de habitação do Espírito do Senhor, da vida do Senhor, como foi para Maria. Então, louvado seja Deus por isso, mas nós olhamos e falamos: nossa, quanta coisa errada tem acontecido no mundo, e isso nos dá um lamento, uma lágrima, né? Ou muitas lágrimas. Porém, outros vão gritar de alegria e vão dizer: ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E eu já disse sobre as nações. Deus tem um projeto específico com uma nação que ele estabeleceu uma aliança, que é Israel. Mas o objetivo é que chegue a toda a raça, toda a língua, todo o povo, todos em toda a terra. E o último versículo, para encerrar a nossa devoção. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho, e o som de todas as vozes se ouvia muito longe. Então não se escandalize, alguns povos são mais efusivos, são mais de expressar. Expressam com um som. Muitas culturas têm essa forma de expressar o seu sentimento com som, com alaridos, com cânticos. Não se escandalize por causa disso. Mas entenda que aquele que viu ou ouviu falar do derrubar do templo, aqueles que são mais velhos, vão chorar, vão bradar e vão dizer: poxa, por que o templo do Senhor não está erguido em todas as pessoas? Outros, todavia, vão fazer um enorme barulho de louvor e as vozes todas juntas se ouvem de muito longe. Eu repito. Isso tem a ver com cada pessoa, com cada família, com cada igreja, com cada denominação, com cada sociedade do mundo. Que isso não seja tido como escândalo e que as pessoas que se manifestam, não sejam considerados carismáticos, avivados, não. Há pessoas que gostam de se expressar mais através de lágrimas, de gemidos, e outros expressam menos, são mais contidos e se expressam menos audivelmente. O que importa é que nós ergamos no nosso espírito o altar do Senhor, o Espírito Santo de Deus habite em nós e nós louvemos e adoremos ao Senhor e à Sua palavra. Bendito seja o eterno Deus, bendito o Senhor, porque Ele é provedor de toda a vida. Bendito seja o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não só sobre Israel, mas sobre toda a terra. Diga, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe por mais um capítulo lido entre todos nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o altar do Espírito Santo esteja em nós, habite em nós, seja erguido em nós. Que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja presente em nossas vidas e assim permaneça com todos aqueles que seguem a Deus em toda a terra. A graça, o amor, a unção, a colocação do altar seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.